Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar. Que no Jordão clamou, pode confiar, Deus vai te livrar. Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que de uma prisão clamou, pode confiar, Deus vai te livrar. Ele ouvirá quem com fé. Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de Jesus.